pessoas enganadas. Uma que não sabe de nada, é a que sabe tudo, escondendo lágrimas. Chorou na dispensa, no chuveiro quente, no filme de romance, disfarçadamente, mas tão na frente de quem não traiu ninguém. Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor, e que esse amor não é o dela? Se ela descobrir, eu perco ele e ela. Se ela descobrir, eu perco ele e ela. Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor, e que esse amor não é o dela? Meu parceiro, né?